A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. A gente tá no meio das Olimpíadas, eu pus a me pensar ali, até porque a performance do Brasil é uma das melhores, é que se eu, um exímio estúpido nas práticas esportivas, se eu tivesse me dedicado ali mais às aulas de educação física, será que não seria hoje eu um candidato a medalhista ali, né? Pelo menos numa prova de queimada, ou corrida em volta da quadra, pôr chinelo, porque era, cara, eram as únicas coisas que eu fazia na educação física, obviamente além do futebol, né, que professora pra entreter molecada bagunceira, jogava a bola ali e falava, se matem, seus malditos. E ele ficava ali ganhando dinheiro dele. Na verdade, eu me lembro que eu tinha uma professora, que era a dona Márcia, que obviamente, como todas as outras professoras de educação física, ela fazia isso aí, 50 polichinelos aí, molecada. Corre agora em volta da quadra e toma a bola. É. E aí depois você catava a bola e ficava com meio palmo de língua pra fora e todo mundo tirava nota boa em educação física, né? No teu colégio, Walter, como que eram essas aulas de condicionamento físico? Eu acho que diferente de hoje, na minha época eu estudava à tarde e as aulas de educação física eram ali ministradas pela manhã. Isso, exato. Com você era assim comigo também? Comigo também. Ia-se de manhã pra fazer educação física, depois voltava pra casa, depois... É, eu já até falei aqui que eu não me formei em datilografia porque eu faltava nas aulas de datilografia pra ir ficar vendo a educação física dos outros de manhã. E eu que nunca fui afeito aos esportes, eu sempre era o último a ser escolhido pelo time. Eu odiava educação física, cara. Eu detestava, não gostava de ir pra educação física. E essa aula você só reprovava se você faltasse muito. Exato. Se você fosse respondesse chamada, por mais que você fosse um imbecil dos esportes... Escrotizado pelos demais coleguinhas. Você ia passar de ano sem problemas. Por mim, eu não iria nenhuma vez, mas pra não ser reprovado, eu tinha uma tabelinha que eu marcava as minhas faltas. Então, eu ia contabilizando pra não estourar em falta e também não passar por aquele sofrimento todo que era as aulas de educação. O bullying, né? Isso era um bullying. Era terrível, cara. Eu sempre ficava ali na linha do reprovado ou não, né? Por faltas. Era uma bosta. Mas agora, a gente que tá beirando os 40 anos aí, teve uma notícia que eu vi esses dias que até me assustou. É que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, anunciou que uma das maiores epidemias do planeta hoje é o sedentarismo. Agora é louco, né, cara? Porque se tem uma coisa que eu abomino mais do que Biotônico Fontoura, é academia. Porque eu acho aquele ambiente terrível, né? É ambiente de uhul! Eu odeio o ambiente de uhul! Que cercam os reality shows da televisão. Em compensação, estou eu aqui um candidato a pódio dos infartáveis do país, né? Mas enfim. Triglicérides lá em cima. Exato. Ô, Walter, você sabia que hoje a educação física não é mais matéria obrigatória nas escolas? Não? Não, eu cara. Vou voltar pra escola. Outro dia eu tava numa festa de crianças e perguntei pra um dos moleques ali, vocês sabem jogar queimada? O moleque olhou pra minha cara, falou, tem pra PS3? Porque as crianças não jogam mais queimada na educação física porque não tem mais educação física. E era um clássico das nossas aulas. A gente ainda aulas. Vai fazer um episódio só sobre o jogo de queimada. E se misturava com as meninas. Era o único momento que se podia a educação física dos meninos mesclar com a das meninas. E eu gostava bastante porque as saias das meninas eram muito interessantes naquela era época. Era mesmo, eram super curtinhas, tinham shorts por baixo, eram umas saias com umas pregas, né? Isso, assim. Exato. Eu acho que existe uma grande conspiração mundial em torno das academias, porque existem academias de ginástica para crianças, ou seja, os caras deceparam a educação física na escola para os pais pagarem academia de ginástica para crianças. Terceirizaram o serviço. Pode isso, Arnaldo. Né? Acho que na nossa época, pueril, não havia crianças oversize. Não tinha muitos Jaimes ali do carrossel, Jaime do carrossel. Exatamente. Mesmo porque os governos Figueiredo, Sarney e Collor, né, com as suas políticas monetárias que não valia o peso em merda, se encarregavam de manter as crianças crianças em uma distância segura de qualquer alimento que não crescesse no quintal de nossas casas. Verdade. Agora vamos transportar isso para o quadro econômico barra político barra gorduroso atual. E vamos ver que qualquer criança, né, com o rabo pesando o que eu inteiro pesava ali quando eu era criança, vai hoje numa lanchonete do palhaço, com duas notas de 10 possivelmente roubadas da bolsa da mãe, e enche a enorme pança com gordura trans e quantidade de calorias que deveria ser consumidas por uma semana inteira. Verdade, né? verdade. E sem aula de educação física, adivinha? essa moleca vai estar pior do que eu. Cara, mas ainda voltando às aulas de educação física, eu lembro que a minha irmã, ela odiava também, assim como você, ela odiava a saia, ela odiava a educação física, ela odiava a professora, ela odiava tudo e ela ia com uma má vontade, mas a minha mãe obrigava ela. E ela falava, mãe, mas eu odeio esporte, eu odeio correr e jogar queimada, eu odeio tudo isso. E minha mãe, não, você tem que ir, senão você vai ser reprovado. É aquela história toda, aquelas obrigações que as nossas mães nos impunham ali. Sim. Até porque a ditadura das mães delas também impuseram a elas. Então a minha irmã revezava a sua vida entre lavar louça, ir pra escola e ir pra educação física. Cara, mas que infância maldita que ela teve. Um certo dia, chega minha irmã berrando em casa, chorando. Olho roxo. Não era, mas a minha mãe, que foi? Aquele desespero, o cachorro latindo, o gato já correndo, achando que o grito era com ele. E eu tava lá assistindo TV, eu saí pra ver minha irmã com a boca inchada, cara. Que parecia um elefante. Numa das corridas ali que ela era obrigada a fazer, ela meteu a cara na trave da escola. Mas como isso? Sei lá. Lembra que você tinha que correr de lado? Não, você tinha que correr de lado. Você tinha que correr de todas as formas. As corridas em volta da quadra era correr de frente, correr de lado, correr de ré. Numa dessas, ela deu com a moleira. Acertou a boca na trave, cara. Ela perdeu um dente, inclusive. Sério? Perdeu um dente da frente. Teve que meter uma jaqueta? Teve que mandar uma jaqueta pra encobrir ali a parada. E ela queria que a minha mãe entrasse na justiça. Não na justiça, mas... Processar o Franco Montoro. Não, que ela conseguisse de alguma maneira tirar ela da aula de educação física ali, porque enquanto ela fosse banguer, ela conseguiu nada, cara. Se as meninas estivessem em seus períodos, né, elas não precisavam fazer a aula. Conheci uma menina que ela ficava menstruada, tipo, toda semana. Até o momento que mandaram ela pro médico. O Edmilson Serra mandou e-mail e vou ler aqui, abre aspas. Eu era um CDF, portanto, grosso em qualquer modalidade esportiva, mas me dava bem na educação física, mais por puxar o saco da professora do que por qualquer coisa. Certa vez, fui incumbido pela professora Luísa de ir adiantando a aula, que seria de futebol, né, pra variar. Engraçado que era sempre assim mesmo, o CDF sempre ficava ali puxando mais o saco da professora, né, cara? É, pra ver se... Ele era tipo você, ninguém escolhia e tal, né, era sempre assim. É uma merda. Então, continuando as aspas. Ela me mandou pegar a bola em uma sala onde ficava os materiais esportivos e levar para a quadra. Acontece que eu sequer sabia diferenciar uma bola de tênis de uma de basquete. Levei a bola de vôlei para os garotos jogarem futebol de salão. Não durou 5 minutos de jogo e a bola soltou uma bolha de lados. Era mesmo, né, cara? Eu rezava a lenda que não se podia jogar futebol com a bola de vôlei. Exatamente, mas eu já vi esse tipo de tumor nas bolas de vôlei, cara. Realmente acontece. Quando Dona Luísa chegou e viu o estrago, pagou geral pra cima de todo mundo e perguntou: por que vocês chutaram a bola de vôlei? O moleque respondeu: a bichinha do Edmilson que trouxe. Porque só ele que gosta desse esporte de boiola. É verdade, né? Vôlei era considerado esporte de meninas ou de quem sentava no biscoito. Fui pra cima dele já para socar-lhe o nariz. Mas se eu já não era bom nos esportes com bola, imagina no boxe. Acabei apanhando. Pessoal, Facebook, a gente em 86, nosso e-mail é o falecom@agente86.com.br. Toda segunda e quinta-feira tem episódio novo. Esse quem mandou foi o Danilo Reis, lá do Rio de Janeiro. Relembrou aí as Olimpíadas e também acabou por relembrar aí das aulas de educação física. Ô Walter, eu tinha uma professora, na verdade ela deu aula só num ano pra mim de educação física, porque era engraçado, e eu lembrava que ela gostava muito bem de dar aula apenas mais pras meninas, assim. Cara. As meninas, como a gente já falou aqui, elas usavam aquelas sainhas apetitosas, né? Precisavam e ficavam deveras gostosinhas. Lembra que tinha uns agasalhos, assim, com umas faixas imitavam a Adidas? Né? O Ardidas. O Ardidas. Sim. E a maioria das escolas usavam aquilo na educação física no inverno. E essa professora, ela obrigava as meninas a fazerem a educação física com o saiote, mesmo no inverno, cara. É mesmo? É. Ou seja, a aula de educação física para meninas era interessante não só pros moleques, mas também pra professora. Mas pra essa professora, que eu não vou citar o nome dela. Hoje em dia parece que educação física tem aula teórica. Tem um amigo nosso que também é ouvinte do Agente 86, o Robson. Robson Andrade. Robson Andrade, exatamente. Que ele é professor de educação física e dá essas aulas em sala. Ele tava contando uma vez. E durante uma avaliação, como o nível de conhecimento da molecada hoje vem caindo como Niagara Falls. Diz que o garoto, fazendo a prova, chegou e perguntou pra ele: ô professor, zunido é com S ou com Z? Aí ele ficou: zunido? Aí falou assim: ah, zunido é com Z, né? É. Aí ele falou: ah, então tá bom. Aí ele saiu andando, aí o Robson parou e falou: caramba, mas pra que será que ele? Nenhuma pergunta teria essa palavra, né, como resposta. É. Aí ele voltou e falou assim: ô garoto, por que você quis saber disso, né? É. Ah, professor, tá aqui, ó, você pergunta, ó, nessa questão aqui, aonde o basquete foi inventado? É claro que é nos Estados Unidos.